Davi continua dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Primeiro, ninguém tinha conhecimento do Espírito do Senhor assim como nós temos hoje. Naquela época, nós lemos o Velho Testamento, nós lemos o Novo Testamento, aprendemos isso, que naqueles dias o Espírito do Senhor não podia ficar sobre um homem, não podia habitar na vida de um homem. O Espírito do Senhor vinha, realizava alguma coisa e se retirava. E as pessoas nem tinham conhecimento do Espírito de Deus dessa forma. Nós somos ter conhecimento do Espírito de Deus a partir do momento que Jesus diz assim: eu vou para o Pai e vou enviar o Espírito Santo e ele habitará em vós. Aquilo era um negócio louco. O Espírito do Senhor habitar dentro de um ser humano pecador, miserável. É, isso vai acontecer por causa do sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Mas Davi já sabia desse negócio, irmão. Guia-me pelo teu bom espírito. Davi está dizendo, como Paulo: eu não posso viver segundo a carne, eu preciso viver segundo o espírito, porque o espírito do homem conhece todas as coisas do homem. Eu sou rei, eu conheço tudo, Deus, dessa terra, mas das coisas do eterno só o teu espírito sabe. Então vem e me guia segundo o teu espírito. E por último, nessa frase, ele diz assim: por um terreno plano. Eu não quero um terreno de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Porque o caminho do Senhor é reto, é plano. Ele aplana o caminho daqueles que confiam nele e o buscam. Davi está dizendo: Senhor, eu não quero viver uma vida assim, sobe, desce, tenta, vira, esquerda, direita, tenta daqui, bate no muro, volta, busca o mapa de novo. Eu não quero, Senhor, eu quero viver uma vida guiada pelo teu Espírito Santo por um terreno plano. Isso tem alguma coisa a ver conosco, irmão? Será que nós, de uma forma simples, inteligente, possível, lícita, podemos definir que não queremos viver segundo os nossos próprios pensamentos, erros, tentativas, e queremos viver segundo o Espírito de Deus? Não queremos viver por um terreno pedregoso, cheio de buracos, cheio de valas, cheio de abismos, queremos viver por um terreno planinho. Será que nós podemos definir isso para nós mesmos? Eu quero viver assim, Senhor. Então eu preciso seguir algumas características como estas que eu estou vendo de Davi, meu Senhor. Ele vem e diz assim: vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira-me da tribulação. Entendimento de que a vida verdadeira só vem sobre nós por causa de Jesus. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome. Qual é este nome, irmão? Não, mas não tinha Jesus no Velho Testamento. Aqui, um exemplo. Davi está dizendo: há um nome acima de todo nome, é o teu nome poderoso, e por amor deste nome, vivifica a minha vida, Senhor. E por amor da tua justiça. Quem é a justiça de Deus? A Bíblia diz, declara Jesus a justiça de Deus. Davi está dizendo: por causa dele, o teu filho. Pode até ser que Davi não tinha um entendimento amplo como nós temos hoje da revelação de Jesus como pessoa nessa terra, mas meu irmão, pode ter certeza, o Espírito Santo estava dentro dele revelando coisas que fazia toda a diferença na vida dele. Vivifica-me por amor da tua justiça, tira-me da tribulação. Davi está dizendo que sofrer tribulação é consequência de não ser vivificado pelo Senhor, é consequência de não conhecer o amor e o seu nome, é consequência de não conhecer a sua justiça, de não ter um conhecimento experimental com a verdade que é Jesus. E por último ele diz: e por tua benignidade extermina os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. Acabou. Irmão, nós vamos entrar num ano novo. E estamos estudando desde domingo sobre o que Deus quer realizar na minha vida em 2007. A nossa tendência natural é de colocar diante do Senhor os nossos projetos. Bem, Senhor, eu já tenho vindo até aqui, isso já fazem 15 anos, ou já faz 15 anos, isso já faz 5 anos, eu comecei isso ano passado, ou isso eu venho desde o início da vida, eu venho caminhando nesse empreendimento. Senhor, no ano de 2007, isso vai ter que funcionar assim, isso vai ter que dar certo assim, isso vai ter que romper dessa forma, Senhor, isso vai ter que acontecer daquela outra forma que eu estou planejando. Senhor, tudo isso tem que dar certo, o meu plano tem que dar certo. Senhor, então, em teu nome, me abençoa, me revela tudo o que eu tenho que fazer para o que eu planejei dê certo, Senhor. E essa declaração e essa posição, consciente ou inconsciente, é absolutamente contrária a tudo que vimos de característica na vida desse homem, que é um referencial de vitorioso. Davi estaria dizendo: Senhor, no ano de 2006 eu tentei esse negócio. Senhor, tem 15 anos que eu venho pelejando com aquilo ali. Senhor, tem mais 20 anos que eu venho pelejando. Senhor, mas talvez eu esteja insistindo com algo que não tem nada a ver com a tua vontade. E seria a maior loucura da minha vida. Eu, nessa idade que eu estou, Senhor, depois de ter investido tudo que eu já investi, Senhor, depois de ter caminhado tudo que eu já caminhei, eu simplesmente abrir mão e falar que vou começar de novo. Não, isso é impossível, eu não faço isso mais de jeito nenhum. O Senhor que se vire e me abençoe nesse meu caminho. Mas, irmão, Davi está dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer amanhã. Ensina-me o teu caminho. Por um motivo, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. E o Senhor sabe que eu tenho guardado dentro do meu coração a tua justiça, a tua retidão, eu tenho proclamado a tua fidelidade, eu tenho proclamado a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade, a tua verdade, eu tenho proclamado as tuas boas novas. Senhor, eu não retive os meus lábios, eu me deleito em fazer a tua vontade, o Senhor sabe que o meu prazer é em fazer a tua vontade, e eu estou fazendo uma série de coisas que é a minha vontade, mas Senhor, mostra-me o teu caminho. Irmão, esse pedacinho de Salmos que nós lemos aqui revela um procedimento e um posicionamento de um homem que chegou ao final da sua vida vencendo tudo. E é um referencial para mim e para você. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero entrar 2007, não é pedindo a Deus que abençoe minha vida, mas invertendo completamente tudo. Eu quero parar, desligar, deixar de lado tudo e fazer como Davi. Senhor, eu não posso dizer que tenho proclamado no meio da grande congregação a tua fidelidade, a tua salvação. Eu tenho escondido, eu tenho vivido uma vida em função da minha vontade. Mas, Senhor, eu estou entendendo pela tua palavra que se eu me coloco diante do Senhor para realizar a tua vontade, o Senhor não só livra-me dos inimigos, o Senhor não só toma conta da minha alma, o Senhor não só faz com que eu caminhe por um caminho reto, um terreno plano, o Senhor me dá vitórias sobrenaturais e a tua justiça se manifesta, o teu nome se manifesta, a tua vida se manifesta. A tribulação que Satanás tenta me jogar nela, ela vai embora. Isso fica como testemunho diante dos povos. Senhor, a tua benignidade extermina os meus inimigos. O Senhor é quem faz tudo isso e o teu nome é glorificado. E eu só sou teu servo. Primeira coisa, irmão, que nós estamos vendo nessa noite. Primeiro projeto de Deus na nossa vida é fazer com que em 2007, desde agora, eu veja alterações, mudanças, decisões, posicionamentos que podem ser absolutamente loucos. Porque, afinal de contas, eu já sou mais ou menos como o rei Davi. Eu já estou governando e bem algumas áreas. Mas Deus quer fazer com que estas coisas sejam colocadas de lado. E ele revele sua vontade. Sua vontade. Senhor, eu quero saber qual que é a sua vontade na minha vida, em cada área.